Abra comigo a sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. A partir do verso 1, nós lemos assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esse versículo, que é pesado, não é a porta de entrada do assunto. É um versículo em meio a todo um enorme universo do assunto. Então é necessário entender o contexto desse versículo. O Senhor está falando da volta de Cristo. O profeta Malaquias está dizendo que a volta de Cristo, os acontecimentos são, em um determinado aspecto, como o terrível e grande dia do Senhor. Serão os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Haverá um julgamento, haverá uma consequência. E a palavra do profeta chega a dizer: não lhes restará nem raiz nem ramo, deixarão de existir todos aqueles que não temem ao Senhor. E eu quero enfatizar para você, essa palavra não é o cenário da vinda de Cristo. Ela é um recorte, ela é uma pequena parte do todo. Uma pequena parte de tudo que diz respeito à volta de Cristo diz respeito àqueles que não temem ao Senhor serem exterminados. Mas para vós outros que temeis... Pronto, agora o profeta, ele abre o universo em que um dos pequenos detalhes é o versículo anterior. Então ele diz agora: para vocês que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Essa expressão é suficiente para eu e você entender que o universo que ele abre é infinito, é incalculável. O profeta não está falando do grande e terrível dia que tudo vai acabar, vai ser uma coisa catastrófica. Essa questão do dia como restolho, que não deixará raiz nem ramo, ele está falando nesse versículo que eu circunstancialmente comecei a ler por ele, está falando de uma tragédia para quem não teme ao Senhor. Mas o contexto é esse versículo 2: os que temem ao Senhor será como o nascer do sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Motivo de alegria, motivo de vibrar, motivo de glorificar o Senhor, motivo de vitória, motivo expectativa, a esperança do coração, a vinda de Jesus como o sol da justiça. O profeta usa uma expressão típica do seu tempo. Então imagina quem é da fazenda, em que vai reunir todo o gado, e aí reúne-se as crias, os bezerros, e tem uma festa lá no curral, e aqueles bezerros vêm saltando, e tem muita festa, muito barulho, a alegria dos fazendeiros de ver a prole, ver o seu gado, ver a frutificação de tudo, e é uma festa, e tem churrasco, ele está falando de algo que era típico do seu contexto, e ele diz assim: será como quando a gente sai e os bezerros estão saltando de alegria, soltos na estrebaria, vai ser uma festa, os meninos vão pular, vai ser um negócio assim, ninguém vai se conter. Assim como a gente agora. Não, não é assim como a gente agora. Nem como você em casa, assim, olhando. Vai ser uma festa, irmão. Então, o profeta está dizendo que o contexto, o universo que trata a vinda de Cristo é uma celebração sem tamanho. Embora ele esteja usando uma expressão específica do seu contexto cultural, ela precisa ser enxergada como a maior festa que alguém pode dar, a ponto de nós sairmos e saltarmos como bezerros soltos da estrebaria. O versículo 3 diz: pisareis os perversos. Ele nem está falando que nós vamos vingar, que nós vamos massacrar, não. Pisareis os perversos. porque eles se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Interpretando de uma forma mais coerente, mais sólida, o profeta está dizendo, gente, vai acontecer, ou vão acontecer algumas coisas que vão exterminar com muita coisa e muita gente nessa terra, a ponto de ser algo atômico, algo de energia tão violenta que tudo vai se fazer pó, cinza, e vai ficar no solo, e nós vamos andar por isso aí. É isso que ele está dizendo, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas, de acordo com o reino de Deus, o reino de Cristo, o amor do Senhor, o evangelho, nunca seria, então eu vou esmagar. Então essas pessoinhas vão ver agora, porque eu vou ficar por cima. Não se trata disso. Esmagar ou pisar os perversos, ele está, da forma poética com que ele usava na sua linguagem, ele está dizendo, gente, o que eu vejo da parte de Deus é que os perversos vão ser disseminados, ou vão ser exterminados, melhor dizendo, e vão ser como pó sobre essa terra. Vai desaparecer. E nós vamos andar nessa terra vitoriosos, por isso nós vamos pisar os perversos. Verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horeb para todo Israel, a saber, os estatutos, os juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias está dizendo em nome do Senhor, ou o Senhor está dizendo através de Malaquias, preste atenção, não abram mão da Bíblia. Não abram mão dos meus escritos. Resgatem, lembrem-se da lei de Moisés, lembrem-se das profecias, lembrem-se do que eu deixei como referencial para vocês. Antes que venha o terrível dia, grande e terrível dia do Senhor, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. De novo, festa. Vitória. Alegria. Bênção. Só um parênteses. Não é um movimento gospel de grandes congressos, de grandes prédios, das igrejas fazendo e acontecendo, da bancada evangélica no governo, assim, uau, nada disso. O ambiente é outro. A vitória que o Senhor está falando, a alegria que o Senhor está falando aqui é do corpo de Cristo. É da igreja, é dos santos. Vós outros que temem o nome do Senhor, que esperam o nascer do sol da justiça, que aguardam a salvação que vem nas asas do Senhor, que tem intimidade com Ele. O Senhor está dizendo, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Isso nos faz pensar e entender que o apocalipse não é catastrófico. O medo desenvolvido pelo apocalipse a partir da religiosidade, não só entre as igrejas evangélicas, mas até no cinema, essa expressão apocalíptica, ela se configurou tanto, ela se consolidou tanto, que qualquer cientista, qualquer filósofo pode usar essa expressão apocalíptico, prevendo catástrofes, o final, o encerramento, a impossibilidade de sequência. Essa expressão, ela é muito clara para nós, não só no senso comum, mas também no ambiente acadêmico apocalíptico. E nós temos essa ideia de apocalipse como sendo apocalíptico, como sendo tragédias. Alguns irmãos nem gostam de ler esse livro. Meu Deus, ai Jesus, tenha misericórdia. Não, pastor, eu prefiro não. Eu não quero saber. Porque a sensação que a gente tem é que o livro só traz desgraça, só traz tragédia. Mas é importante você e eu sabermos que o livro do Apocalipse não tem essa conotação da palavra apocalipse que nós desenvolvemos. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Então, o livro do Apocalipse deveria ser visto não como catástrofe, mas como revelações. Deus está revelando. E revelando o quê? Revelando os seus planos para a terra, para a eternidade, para o Cordeiro. O Apocalipse é um livro que revela. Qual é o propósito de Deus em nos revelar? Nos preparar, nos capacitar, nos fortalecer. As desgraças, a corrupção, as coisas complicadas da natureza, como queimadas, como terremotos, como tsunamis, como tantas coisas que a gente está vendo por aí, e as coisas complicadas dos relacionamentos humanos, o estado degradado da sociedade, são apenas consequências, entre aspas, naturais, da morte que entrou na humanidade, no Éden. É imprescindível eu e você prestarmos atenção e fazermos essa ligação. Ah, por que tem tanta maldade? Por que Deus não faz? Não, não tem Deus aí. Tem tanta maldade porque no Éden o homem decidiu viver independente de Deus. E a sua decisão produziu morte. E você sabe o que acontece quando alguma coisa está morta. Apodrece, fede, contamina, deteriora. A humanidade morreu no Éden. A natureza sofre essa morte a partir do Éden. Então, as catástrofes naturais, as catástrofes pessoais, as catástrofes sociais, elas são consequência da morte no Éden. A entrada da morte foi a possibilidade do diabo cirandar com todo tipo de destruição e continua acontecendo. O livro do Apocalipse traz muitas destas desgraças. Ele prevê, ele anuncia, ele mostra que elas estão acontecendo em graus cada vez maiores. Mas não é isso que o Senhor quer revelar. O que o Senhor quer revelar é uma única coisa, uma festa. O Apocalipse é a revelação de uma festa. Qual festa? As bodas do Cordeiro com sua noiva. A gente às vezes usa essa expressão ou ouve essa expressão. Ele voltou para casa. Alguém que morreu. E outra pessoa, de uma forma poética, muito sensível, diz assim, ele voltou para casa. E é bonito falar isso. Mas não pode ser só uma forma poética, precisa ser real. Eu estou voltando para casa. E se você sabe quem está nessa casa, que casa é essa, você também vai amar a ideia de voltar para casa. Você não vai ter medo da ideia de voltar para casa. E o Apocalipse revela como isso vai acontecer. Como, afinal, independente da morte individual, como a igreja, os santos, os salvos, os que entregaram sua vida a Jesus Cristo, voltarão para casa. Como Jesus vai aparecer nos ares, nas nuvens, lá em cima dos montes em Jerusalém, e então ele vai estabelecer o seu trono, e ele vai arrebatar a igreja, e nós seremos um com Cristo por toda a eternidade, numa dimensão de perfeição, de graça, de amor e eterna. Isso precisa mexer com o nosso coração. Se isso não move o seu coração, há uma possibilidade de você ser religioso, mas não ser convertido. Se isso não move o seu coração, se isso não mexe com as suas emoções, com o seu raciocínio, com o seu planejamento pessoal, isso pode ser que esteja anunciando ou seja um indicador de que o Espírito Santo não está em você. Se a sua vida vai assim de qualquer jeito e você só com medo da catástrofe do Apocalipse ou das coisas apocalípticas desse livro, você ainda corre o risco de não ser salvo. Isso é importante eu te dizer. Mas se o Espírito Santo habita em você, se você nasceu de novo, isso te assegura que você vai para a eternidade com Deus e vida eterna, então não tem como eu e você ficarmos retendo o mover do Espírito, o derramar do Espírito. Podemos usar também simbolicamente a explosão do Espírito dentro de nós, nos mostrando em que tempo estamos, a proximidade de Jesus e desejando no nosso coração, ardendo pela vinda do Senhor. Senhor, eu estou doido para voltar para casa. Não é porque eu estou enfarado dessa vida. Não, se eu for dizer ao Senhor, eu falo assim, eu não quero ir embora. Está entendendo, Senhor? Não tenho interesse nenhum em morrer hoje. Para ser sincero, já estou dizendo ao Senhor há muitos anos. Eu quero viver nessa terra pelo menos 100 anos. Então me falta ainda uma boa quantidade de anos. Eu tenho 54 anos, eu tenho com certeza ainda mais 46 anos para viver e viver bem. E eu tenho uma palavra profética de Deus de viver uma velhice deleitosa, próspera, em paz. Eu não quero ir embora. Eu não estou torcendo, ah, isso é tão difícil aqui, Senhor, eu não quero voltar logo, a gente acabar com tudo isso. Não, não. Eu tenho muita coisa que eu quero realizar nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, eu desejo que Jesus volte. Ao mesmo tempo, eu desejo tanto que Jesus volte, que eu gostaria que ele voltasse agora em outubro, no meio da festa de Tabernáculos. E há uma grande possibilidade de Jesus voltar agora em outubro, no meio da festa de Tabernáculos. Se por acaso não for nesse ano, há uma grande possibilidade dele voltar em outubro do próximo ano, no meio da festa de Tabernáculos. Porque, na verdade, a festa de Tabernáculos é a é o tabernacular de Deus nessa terra. Pode ser que não seja exatamente isso. Pode ser, tem uma pequena margem de possibilidade de não ser isso. Jesus não vai voltar em tabernáculos, embora a Bíblia pontue isso muito claro, há uma coerência nisso. Mas, Senhor, a qualquer momento o Senhor pode voltar. E se por acaso o Senhor for voltar só daqui a 200 anos? Se por acaso for voltar só daqui a 2000 anos, eu não vou discutir isso, eu não acredito que seja isso, mas se por acaso o Senhor só vai voltar daqui a 96 anos, não sei, eu vou continuar servindo o Senhor com um desejo enorme de voltar para casa. O livro do Apocalipse, ele nos revela o encontro de Cristo, o noivo, e a sua noiva, a igreja, da qual eu e você fazemos parte. E se você não entende isso, é imprescindível que você entenda, ou para conhecer mais profundamente, andar alinhado, ou para tomar as providências, as precauções necessárias. Então, o livro do Apocalipse, ele não revela tragédias. As tragédias são causas naturais da condição de morte da humanidade. Eu e você precisamos entender mais sobre a volta de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, em Mateus capítulo 25, orientando que o Senhor bate a porta e a igreja, a noiva, são 10 virgens, já ministrei isso a vocês, mas é imprescindível a gente se lembrar o tempo todo, e das 10 virgens, 5 e5 eram prudentes, e 5 eram tolas, nécias. As tolas e nécias não seguiram com o noivo. As prudentes foram com o noivo. Isso significa, as que estavam com as vasilhas cheias de azeite foram chamadas por Jesus de prudentes. As prudentes que estavam com as vasilhas cheias de azeite subiram com o noivo. Significa, eu e você, nesse tempo de pandemia, em que os sinais vão se tornando cada vez mais evidentes, em que, independente de nenhum sinal, independente de qualquer sinal, independente de qualquer crença, nós estamos muito mais próximos do final dos tempos do que os nossos pais, os nossos avós, os nossos profetas muito mais próximos. Eu e você precisamos cuidar desse assunto, por isso eu tenho ministrado intensamente sobre isso, por isso é inaceitável que uma igreja, ou pastores, ou líderes, ou crentes não estejam nesse tempo da pandemia, que é algo único em todo o mundo e em toda a história da humanidade, que nesse tempo a gente não preste atenção mais no livro do Apocalipse. É inaceitável. não preste atenção mais na vinda de Cristo. E eu e você precisamos, prestando atenção nisso, nos enchermos do Espírito. Uma vida de enchimento do Espírito. Os sinais são muito evidentes. Estão dizendo que o Bolsonaro pôs fogo lá no Pantanal. Outros dizem que foi um fogo criminoso, que tem interesse político, comercial. Você vai ouvir todo tipo de coisa, irmão. Talvez a única coisa que eles não vão nos esclarecer é que todos os anos, na época da seca, em todos os lugares do mundo, as queimadas se evidenciam. Ainda que alguém tenha posto fogo criminosamente em algum lugar, ainda que o governo não tenha dado conta de fazer o que poderia ser feito, não importa. Em todo o mundo, na temporada de seca, em qualquer nação do mundo, as queimadas se evidenciam. Mas há um outro dado científico que precisamos tomar como base para pensar, para falar, é que há um crescente. E os cientistas estão dizendo, pelas pesquisas, que neste ano eles estão vendo a maior incidência, o maior volume, o maior grau de prejuízos, a maior intensidade de fogo em todo o mundo, não só no Pantanal, não só lá no Norte, não só na Amazônia, mas em todo o mundo. Esse ano está sendo a mais elevada intensidade de fogo. Isso não é a mão de Deus, isso não é o senhor nervoso, isso não é porque fulano, ciclano, beltrano, não. Isso é porque haveria de acontecer, uma vez que a natureza, morrendo desde o Éden, vai perdendo a sustentabilidade. A ponto do senhor deixar escrito no livro do Apocalipse. Olha, só para vocês saberem o que vai acontecendo. Uma das trombetas, um dos alarmes sobre a volta, o final dos tempos, a volta de Cristo, o final dos tempos, é que um terço da terra será queimada. A gente leu isso a vida inteira, mas a gente não presta atenção. Os cientistas comprovam que mais de um terço da terra já foi queimado. Seria necessário, seria importante eu e você prestarmos atenção. Os sinais do final dos tempos estão muito claros. As trombetas estão tocando e eu não estou dando atenção. Mas, Senhor, eu quero dar atenção. E a forma prática, não mística, não religiosa, não de discussão doutrinária, de eu prestar atenção nisso, eu vou me encher do Espírito, porque o Senhor mesmo disse que a noiva que sobe é a noiva que se enche do Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Leia comigo em Apocalipse, capítulo 20. Nós não vamos para o mato, nós não vamos todos morar lá na fazenda, nós não vamos vender as coisas da cidade, nós não vamos abandonar nossos trabalhos, nossos empregos, nós não vamos desfazer de nada dessa vida que o Senhor nos deu até aqui, nós não vamos criar uma comunidade alternativa em algum lugar, nós vamos continuar sendo sal e luz no lugar que o Senhor nos plantou. E até o último instante de vida nessa terra, nós vamos multiplicar os talentos que Deus nos deu, porque essa é também a parábola do Senhor Jesus. Mas nós vamos viver cada dia mais alinhados com o time de Deus, com as palavras do Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Apocalipse capítulo 20. O verso 1 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo. Presta atenção nessa cena. Um anjo desceu do céu. Esse anjo tinha na mão a chave do abismo. Você e eu só temos condições de ver isso fisicamente, imaginar isso com os elementos que a gente pode construir. Foi assim com João. João teve uma visão, e nessa visão João via um anjo, João via um ser angelical. Não importa qual era a forma desse anjo, mas João sabia que era um anjo, um ser angelical. E eu e você podemos crer pela palavra que os anjos são seres criados por Deus a disposição dos santos servindo ao Senhor. E um só desses anjos, imagina um só desses anjos. Vi descer do céu um anjo. Ele tinha uma chave, a chave do abismo e uma corrente. Que coisa impressionante. Ele segurou o dragão. Satanás, o meu Senhor diz que um só anjo virá e vai te amarrar. O mesmo Satanás, o diabo que lá no Éden gerou morte, enganou e permitiu ou fez com que a morte destruísse tudo, destruiu tudo. Você e eu hoje sofremos danos terríveis por causa da morte do Éden. Eu e você estamos acostumados com esse padrão de sociedade, mas se nós formos catapultados para 100 anos lá atrás, nós não vamos acreditar no estado da natureza há 100 anos atrás, nós não vamos acreditar no estado da sociedade há 100 anos atrás, nós não vamos querer sair lá de trás vendo a paz, a harmonia, os benefícios, como a vida terrena estava muito melhor há 100 anos atrás. Nós vamos nos assustar de morrer pensando como nós estamos vivendo. Nós nos acostumamos com isso, essa correria, essa fumaça, esse trânsito, essa opressão, dívida, cobrança, malignidade, promiscuidade. Meu Deus, olha o ambiente que nós estamos vivendo, esse ambiente é maligno. E nós estamos levando a vida, nós nos acostumando, porque o Senhor está nos guardando. O Senhor ainda tem misericórdia se renovando todas as manhãs, que nos faz viver a vida que temos que viver nessa terra. Mas a palavra do Senhor diz assim, um anjo só. Foi lá e pegou Satanás, o dragão, a serpente, que é Satanás, e amarrou. Eu não estou contando para você um ponto de vista. Não cabe aqui ponto de vista. Eu estou só replicando o que está escrito. Essa é a diferença da palavra. A humanidade e o humanismo, ele propõe que cada um tem um ponto de vista. E, de fato, cada um tem um ponto de vista. Os irmãos que estão agora pelo Zoom têm um ponto de vista. Você que está do lado de cá tem um ponto de vista. Você que está lá no fundo tem outro ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista dessa realidade que está acontecendo aqui agora. E assim é a humanidade. Mas a palavra não é um outro ponto de vista. A palavra é o que está escrito. E a sabedoria está em definir. Eu não me guio por N pontos de vista. Eu não avalio para saber qual ponto de vista. Eu me guio pelo que está escrito. Eu decidi que vai ser o que está escrito. É uma decisão pessoal, por fé. Então, Senhor, está escrito que um anjo só amarrou o dragão, a serpente. Eu nem vou entrar aqui porque seria outra história para a gente desenvolver aqui. Quem é milenarmente esse dragão? Essa serpente. Você vai na Disney e você vê esse dragão, essa serpente. Você vai no México, você vê esse dragão, essa serpente. Você vai lá nos móveis do Império, no Museu de Petrópolis, você vê esse dragão, essa serpente. Esse dragão, essa serpente está presente, ou eles estão presentes em desenhos, em marcas, em selos, em toda a humanidade. Não só na China, mas a China o apresenta publicamente. Esse dragão e a serpente, que é o diabo, Satanás, o anjo vem com uma chave do abismo e com uma corrente. E o que é que o texto sagrado, que eu decidi ser o meu prumo, a única coisa que eu presto atenção, as escrituras, diz que prendeu ele por 1000 anos. A Bíblia está dizendo que haverá um aspecto de todo esse contexto da volta de Cristo, de todo esse contexto do final dos tempos, e esse aspecto, ou esse fato é, Satanás vai ser amarrado, preso por 1000 anos. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, mas é um fato. Em meio a tudo isso que vai acontecer, uma das coisas assim, uau, isso está mais perto das festas. Isso está mais perto das partes boas do Apocalipse. O diabo vai ser amarrado por um anjo. Ele já sabe disso, porque está escrito. Ele sabe disso. Talvez ele saiba que você não presta atenção nisso, mas ele sabe que você está ouvindo isso hoje. Satanás, você que me atazana a vida, você que já venceu algumas guerras e me roubou, me matou, me destruiu em algumas coisas, você que fez essa coisa toda da história da humanidade, você vai ser preso, amarrado por um anjo do meu Deus? Então, eu quero dizer, eu vou te vencer todos os dias em tudo que for preciso. Seja um dardozinho que vem na mente, seja um problema gigantesco. Eu vou te vencer, Satanás. Porque não é que eu sou mais forte do que o anjo. É porque quem está em mim foi quem criou o anjo. Por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Cria o cenário, irmão. Satanás foi trancado, amarrado, preso por 1000 anos. Ele não engana mais as nações. O texto está falando de contexto sociopolítico. Consequentemente, o texto está apontando para contexto econômico, está apontando para a terra, está apontando para as nações. Imagina o que é essa terra ou o que será essa terra sem o engano de Satanás. Só verdade, só luz, só bênção, só paz. Por 1000 anos. E não é no céu, é na terra. E a Bíblia chama isso de milênio. Ou nós demos o título de milênio. Lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre eles, ele, para que não enganasse mais as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por mais um tempo. Vi tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Então, segundo a palavra profética, segundo o que está escrito, depois de Satanás ser preso, depois da terra começar um período de 1000 anos de paz e prosperidade, de graça, haverão tronos. Tronos de governo, tronos de julgamento sobre a terra. E julgamento não diz respeito a punições, julgamento diz respeito a governo. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então, João está dizendo, eu vi gente que passou pelo período em que o anticristo, a besta, vão governar esse mundo e não se renderam a ele. Foram sendo treinados, desde cedo, na vida comum do corpo de Cristo, a dizer não à carne, a dizer não ao pecado, a vencer o maligno, a pisar Satanás, a repreendê-lo, a liberar palavras proféticas. Quando a coisa foi engrossando, quando a coisa foi tomando um vulto físico maior, até a chegada do anticristo, eles também já estavam treinados para dizer, Satanás, não. Anticristo, não. Jesus é o meu Senhor. Se for preciso, eu morro por ele. Mas é não. Assim como em outra passagem, eu já ministrei a vocês, aqueles que vivem despreocupadamente, vão se envolvendo com esse sistema e nem percebem. Mas a palavra do Senhor diz, aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo, ou viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sem precisar de muita leitura ou de nenhuma explicação. O Senhor está dizendo, Satanás vai ser amarrado. Haverá um tempo de paz, de vitórias, de prosperidade na terra, onde tronos de julgamento, de governo serão levantados e onde os santos vão governar com Cristo. Eu estou dizendo a você, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor quer que eu e você saibamos que no meio de tudo isso, uma das coisas maravilhosas, não ainda a mais maravilhosa, mas uma das coisas mais maravilhosas de todo o Apocalipse é que eu e você poderemos reinar com Cristo por 1000 anos. e é nesta terra. Você tem um testemunho público nesses 16 anos da igreja que nós não discutimos doutrina. Nós não pregamos linhas doutrinárias. Então, alguns têm até uma certa frustração quando chegam, eu estou pensando em vir para esta igreja, qual a linha doutrinária sobre esse e esse? Eu sei, irmão, a gente... Mas o que vocês pensam sobre isso, sobre isso? Essa igreja concorda com isso? Não, irmão, nós só estamos buscando o Senhor. Nós não queremos nada de discussão doutrinária. E assim tem sido nesses anos aqui. Nós não vamos discutir com quem é amilenista. Amilenistas são aqueles que não acreditam no milênio de uma forma literal. Eles acreditam que esse tempo que nós estamos vivendo já é um milênio. Ou pré-milenistas, que são ferrenhos em dizer Jesus vai voltar antes do milênio. Ou pós-milenistas, que são ferrenhos em dizer, não, Jesus só vai voltar depois do milênio. Não, isso não nos levou a lugar nenhum, não leva a lugar nenhum. E esse não é o foco de Jesus nas Escrituras. Então, não vai ser o meu foco nesse lugar, não vai ser o seu foco. Sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero entender, vai ter um milênio? Vai, filho. O que consiste o milênio? 1000 anos em que Satanás estará preso, em que Jesus vai reinar sobre essa terra. E o que mais, Senhor? Os santos vão reinar com ele. A nossa cultura brasileira, de país em desenvolvimento, mas chamado por muito tempo de país de terceiro mundo, ou de país subdesenvolvido, e há muitas implicações nessa qualificação ou nessa logomarca que se colocam sobre nós, e todas elas consideráveis. Nós recebemos muito pouco de luz, de ensino, de valores, de parâmetros. Então somos mesmo uma nação ainda muito empobrecida intelectualmente, muito empobrecida emocionalmente, muito e muito empobrecida economicamente, materialmente. Somos mesmo, irmão, você não tem noção. Por isso cada um pensa o que quer, por isso cada um faz do seu jeito, por isso você vê hoje, você vê um arquiteto que gasta um dinheiro, um engenheiro que gasta um dinheiro e constrói um negócio e quando termina, está mal feito. Poderia ter feito da melhor forma possível. Não só o arquiteto, o engenheiro, mas um pedreiro, mas um dentista, um médico, um motorista, qualquer um desses profissionais. Como pode... Será que não tem ninguém que poderia trazer um padrão, um modelo elevado e ensinar como faz? Por que que as universidades ao redor do mundo estão ensinando coisas tão gigantescas, tão de excelência, e a gente está sempre do nosso jeitinho, tão medíocre, não aprimora, não... Porque a gente, como a palavra do Senhor diz assim, vai perecendo por falta de conhecimento. Então somos mesmo muito, muito limitados. E não ampliamos a nossa forma de ver, de pensar. E não estudamos, e não queremos, não buscamos. Então, nós não governamos sobre as coisas. Nós não administramos bem as coisas da casa, da gaveta, do armário, da vida pessoal. É sempre uma coisa assim. Então, por que a gente vê na faculdade, nas universidades, por que é tudo tão bagunçado? E eu estava conversando com uma pessoa que está lá formando no seu mestrado, e concluindo o seu mestrado. Eu falei assim, mas não é possível que as coisas... no mestrado também. Mas a tal universidade é muito excelente. Não, lá também está assim. E está uma bagunça, e está isso, e está problema assim. Meu Deus. Deus, por que que nós não reinamos? Se nós não reinamos nessas coisas simples e pequenas e cotidianas da vida, nós não damos conta de cuidar do mínimo. Provavelmente, não seremos nós que vamos reinar no milênio sobre as nações. Mas não importa como é a minha limitação. Se eu disser ao Senhor, eu quero ser como Cristo. Eu quero ser semelhante a Jesus. Então, lá no meu trabalho, eu vou estudar. Eu vou ser honesto, eu vou ser íntegro, eu não vou fazer meia boca, eu vou aprender, eu vou desenvolver, eu vou fazer o melhor. E se esse é o meu melhor e amanhã eu posso fazer melhor, amanhã eu farei melhor, mas esse é o meu melhor hoje. E eu vou fazer, Senhor, não só porque você é um profissional excelente, mas é porque você é sal e luz nessa terra. Eu quero ser cada dia mais semelhante a Jesus. Então, Senhor, ainda que eu seja muito limitado e que outros já estejam muito além de mim, eu quero, Senhor, ser cada vez melhor, mais parecido com Jesus. Porque sabe uma coisa, Jesus? Se tem um tempo, chamado milênio, em que os seus filhos vão reinar com Cristo nessa terra, eu quero reinar com Cristo. Ponto final. Eu nem sei direito como é que vai ser, Senhor. Estão discutindo aí um monte de coisa, mas se está escrito na palavra que vai haver um tempo de 1000 anos em que o Senhor e os seus filhos vão reinar sobre essa terra, dá licença, eu quero reinar sobre essa terra. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo na minha vida hoje e que me desqualifica, Senhor, nesse nível de excelência da presença e da mente de Cristo, eu quero mudar a minha vida, porque eu quero a mente de Cristo, eu quero o caráter de Cristo, eu quero o Espírito de Cristo, eu quero o Espírito Santo me levando para coisas que eu nem imaginava. Vai ter que ter um esforço, eu vou ter que renunciar a muita coisa, eu vou ter que estudar, eu vou ter que repreender, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que me convencer, eu vou ter que me relacionar com outras pessoas, mas eu quero um desenvolvimento de vida enquanto o Senhor não vem, de tal forma que não apenas profissionalmente, intelectualmente, mas acima de tudo, e a começar da vida espiritual, eu seja sal e luz nessa terra, líder, chefe, aquele que governa, príncipe, rei de Deus nessa terra. Eu quero ser o melhor na minha área, eu quero ser o melhor onde eu estou, eu quero fazer o melhor para o Senhor, eu quero vencer a carne, eu quero vencer o comodismo, eu quero vencer a herança maldita dessa cultura ou dessa sociedade empobrecida intelectualmente e acostumada com tantos jeitinhos, com tanta coisa, com deixa assim mesmo, para que não, Senhor, eu quero o melhor, porque eu quero reinar com Cristo. Imagina se meu pai gasta o que ele tem de mais precioso, investe toda a riqueza que ele tem e fala assim: eu produzi um plano, filho. E eu nem sei que plano é esse. Imagina se meu pai investe todo o seu reino para um projeto. Eu falo assim: ok, tá bom, tem isso aí, tem mais, mas deixa para lá, eu tenho outras preocupações. Não, Senhor, se o Senhor é o meu pai e o Senhor tem alguns planos, eu quero saber que planos são esses e como eu vou me envolver nesses planos. Um deles é o milênio, Senhor, e eu quero me envolver com o milênio. Não tem assunto, conteúdo, não tem texto, não tem discussão, não tem argumento, não tem muita coisa ainda, Senhor, nesse universo evangélico, gospel, ou intelectual, ou não tem muita base teórica ainda sobre, porque a Bíblia também não dá muita coisa sobre o milênio, mas eu quero estar nesses 1000 anos com Cristo, nessa terra em que as coisas são maravilhosas, porque não tem o maligno enganando as nações. Senhor, eu quero desfrutar daqueles 1000 anos com Cristo na terra. Eu estava pensando só no céu. Eu estava pensando só na eternidade com Cristo. E vem o Senhor e traz: filho, tem um detalhe aqui que eu estou revelando no livro que vocês chamam de Apocalipse e que olham para ele só como tragédias. Eu tenho um detalhe aqui que é uma coisa maravilhosa. Não é a top é a bodas. A top é quando o cordeiro se casar com a noiva e estivermos todos na eternidade para sempre. Por isso, João diz assim: olha, ele foi preso por 1000 anos, vai ser necessário soltá-lo por mais um tempo. Mas quando você continua lendo, você descobre que o Senhor deixou registrado. Vai chegar uma hora em que o martelo é batido. E o Senhor fala assim: agora encerrou. E agora os filhos, a noiva, a igreja, por toda a eternidade, sem volta, vivendo não apenas 1000 anos na terra em que Satanás não está fazendo nada, mas vivendo a eternidade em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai nos conduzir para governar o universo. Fecha os teus olhos, irmão. Ore ao Senhor. João escreve no capítulo 22, disse-me ainda. João escreve essas palavras aqui e finaliza o livro com essas palavras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Pai, nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nessa manhã nós colocamos nossas vidas e pedimos ao Senhor que o Senhor venha com graça e poder sobre cada um de nós. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Nesta manhã nós declaramos, em nome de Jesus, dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos espírito de discernimento, dá-nos, Senhor, espírito de ousadia, dá-nos espírito, Senhor, de descobrir os mistérios do Senhor. Distraia por nada. Mantenha-se orando. Diga ao Senhor. Você que está em casa, feche os teus olhos. Tenha um tempo de intimidade com o Senhor. Senhor, eu não vou continuar a minha vida só mais uma semana somada às outras. Eu quero, Senhor, um despertamento na minha vida para Te amar. Estar sensível ao Senhor e às Tuas palavras. E de uma forma muito específica, eu quero desenvolver dentro de mim um interesse, um prazer, um conhecimento. Não é sobre como vai ser o milênio, porque eu não tenho muita base para desenvolver esse raciocínio. Mas eu quero, diante do Senhor, ver a obra do Teu Espírito em mim, para que eu reine com Cristo no milênio. Por isso, Senhor, de uma forma muito prática, nada mística, não religiosa, eu quero me capacitar com o Teu Espírito Santo, para ser sal e luz, ser o melhor. Em tudo que eu faço, em tudo que eu ponho as mãos, fazendo como sendo ao Senhor. Vencendo o pecado, vencendo minhas limitações, vencendo minha própria natureza, minha personalidade, minhas manias, meus hábitos. Não porque eu tenho que ser crente, tenho que ser seguindo a Bíblia. Não, não, é porque eu tenho um projeto, Senhor, e o meu projeto é o Teu. E ele não é só para essa terra. Não é só para o tempo passageiro. Ele é para a eternidade.